Cuidado, 231, reporte tarde. Over 1269, na posição 7, para o posto de acionamento. Aguarda. Aguarda com 169. Direto pátio, Armacha Bravo. Relativo, sir. Direto no 40 graus, 79, avança solo controlado, Armacha Bravo. Vai, eu vou. Oxalé 6210, solo 24, direita Fox 1211. 6210. Boa tarde, Oxalé 6210, boa tarde. Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette. Boa tarde. Fala. Thank you. Bruno, informação em curso X-Ray, autorizado Vitória, nível 160, decola da 10 com curva à direita, no perfil de saída da El, transição coral via Golf 677. 5423 é o transponder, controle 1, 19.3. Correto, reposta pronto, faz 3. Boa noite, 69, portão 7, autorizado, puxa, reporta táxi. Autorizado, meu grande, vou ter ido para o táxi, 69. Saindo 2231, numa linha mantém pistão no zero. Salos 3-1, direita, Fox, 1-2-1-1. acionamento na posição? Não, posto de acionamento. Ok, aguardo, 357. Salvador, gol no 645, estabilizado, ILS 90. 645, continua a próxima sala, dá uma autorização de pouso, ajuste 1013. Aguardando. Isso aí, 1019.19. 1019, boa tarde, mas tem um porte back. Até porte back, 1019. Tráfego Salvador, papapá, Lima, Lima, Mike, Mike, acho que foi com sério, aguardo cópia. Eu não faço 3, Juliette, portão meia dúzia. Poxa, não é 6143, copiou? Porque minha dúzia só não consigo copiar, só pra gente. 1-0, exato 1-5, 0 graus, 7 nós. Livre, pouso, 3 checados. Autorizado, Serra Bravo, Mike Tango, nível 260, decola da 17, com curva direita no perfil de saída da Euleda Motiva, onde intercepta pêndulo 10 até Tango Bravo Exa e conforme rota do plano. 5427 no transponder, controle 1-19-35. Poderia apenas confirmar a saída, por favor? Dael, Leda, Motiva. Motiva é a transição. Dael, transição, Motiva. Nível autorizado 260. Lima, Mike, Mike, confirma o pátio para ver. Entendido, 5 a bordo no pátio da Aerostar. Chamar a torre em 1-1895 para acionamento, táxi de decolagem. Bom voo, Lima, Mike, Mike. Salvador é 1645, livrou direcional. 1645, alfa, portante da Juliette. Alfa reportando aqui. Decolados 39, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, 119, decimal 39, vamos, vamos para o ataque, obrigado. Sofia. autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, com curva à esquerda no perfil de saída Conde, via Golf 677. Aciona 0271 no transponder, controle Abera 119, decimal 35. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva à esquerda no perfil da Conde, detecta Golf 677. Aciona 0271 e o controle 5935, azul 2712. Correto, 2712, a porta pronta no pátio 3. Tomará. De autonomia, por gentileza? Maceió, bonita, 4206 copiado, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, QNH 10 no 3, uma boa viagem. Aqui, a gente está autorizado até o ponto de espera, com o pronto chamador, excelente dia de trabalho para vocês aí, também. Obrigado. Pronto para cópia? 3897 está pronto. Autorizado Guarulhos, nível 300, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da Eule da Motiva, onde intercepta pêndulo 10, Piraí, Umbaja, pêndulo 44 até Pagode. 5442 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, aliás, decolar pistão 10, vento 150 graus, 7 lancha. Autorizado, ingresso, a linha decola, azul 42 a 6. 7, a porta pronta para o estacionamento. Mike, decolado os 48, controle 1935. 1935, uma boa, senhora. 97. Quatro, dois, zero, meia, decolados 49, controle 1935. Controle 1935, azul, 4206, muito obrigado, boa noite. Até o ponto de espera da 10, faz 3, bate um Índia, no ponto de espera estou eu no 8, desço a 95, ajuste no 0, no 3, desço 591, bom voo. Bate 3, 1, para o posto de estacionamento do 3. Aguarde, meu 201. Autorizado, push estacionamento, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, até 201. Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós. A gente decola no zero, Avião decolou 59, controle 1-1935, bom voo. 1935, boa noite. Sétimo 5, reporte baixado travado. Pode baixar travado, 275. Direita de Angel, ponto de espera 2, 1, 1, 8, 9, 5, 0, 3, bom voo. Tá, 5, cheque 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 069. Seguinte, baixar travado, azul 2, 715. Grau 7 nós. 5 0 7. Salvador, você lembra? 6259. Informação que seja autorização ao Guarulhos. X-ray confere 6259 autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita, no perfil de saída da El Leda Motiva, onde intercepta pêndulo 1-0, Piraí, um baixo conforme rota do plano. 5437 ao transponder, controle opera 1-19-35. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 1-0 com curva à direita da El Leda Motiva, pelo Zulu 1-0. Piraí, um bate e apesar do 4-4. Controle de saída 1-9-9-3-5. Responde 5-4-3-7 ou chanela 6259. Correto, 6259 no portão 612, reporta pronto para o estacionamento. Portão 6259. Solo 0, 4, direita, 1, 2, 1, 1, solo 1, 2, 1, 10, solo, boa noite. Azul 2705. 2705, boa noite. Alfa, aquilo faz 3, atenta ao sinalizador. Alfa, aquilo, sinalizador. Salvador, azul 2702, 43, para o prospecto, promete. Vento no 50 graus, 7 nós. Circulagem da 0, 0. Salvador, é o Papa Tango Lima Bravino, estabilizado ILS da X-10, propõe cancelamento e procede o pago pela direita da 1-7, se possível. Este Papa Tango Lima Bravo Lima, Senegal no 013, vento no 50 graus 069, zona FRI cancelado 06, reporte final da 1-7, girando base pela direita, o Lima Bravo Lima. Caminho girando base e final da 1-7 Lima Bravo Lima, pela direita. GNM 201 do Colosso 06, controle 1-9-3-5-1. Boa noite, 6-2-0. Pode iniciar o 2702, reporte táxi. Deixando aí para o 2702. 45, X-Ray confere, autorizado Vitória, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da Elde da Bidev, via Amperuísque 50. Transponder 5446, controle 1, 19, decimal 35. Autorizado Vitória, nível 360, Amperuísque 0 da Elde da Bidev, decola da 10 com curva à direita, 445. Correto, 645, reporta pronto para o estacionamento. Final, Lima, para Lima. Lima, check 3, cruzado com uso, pistão no 7, vento 140 graus, 06 nós. Abaixado, trocado, está ligando uma proposta no 97, Lima Brasil. Você vai confirmar para o Lima para Lima ou proceder para o andar Matra? Matra? Vai fazer o back track agora? É a penúltima à esquerda. O Lima Bravo Lima. Pessoal, é a última à esquerda, Lima Bravo Lima. Ah, vai passar agora a primeira à esquerda, é o parte 5, após. É o pátio 4, após o pátio 4 abata. O Lima para o Lima. Guarda 3897. Pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Além da cola, vai no zero, azul, fundo, 6, 7 no zero. F-Max Sierra, boa noite, X-Ray confere, confirma o pátio. e a pista que decola. Mike Sierra, seguinte, autorizado Recife, nível 370, decola da 17 com curva à esquerda no perfil de saída Pucajamo-Caju, via upper do Luno 7. Aciona 5444, controle 119, decimal 35. Após a colagem curva à esquerda, via Pêndulo 17. Sierra, correto, confirma o PLB. Deixa eu formar o PAB para a torre em 1-1895. Chame a mesma para acionamento táxi de decolagem. Bom voo, é mais certo. Eu tenho 712, decolou a 1-4, controle 1-1935, bom voo. 1935, bom trabalho, 2712. Prossiga. Afirmativo. Número 45 confirma somente a autonomia. 3:35. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita de engine, ponto de espera torre 1-1895, ajuste 1-0-1-3. Até o ponto que espera dar 1-0, 0, Pacho Ninja, no ponto de cara 12, 1, 1, 8, 9, 5, Caju, chama 0, 1, 3, bom voo. Cinco ali, me cola 1, 0, vento 1, 5, 0 graus, 7, 9. Ali, me cola 1, 0, me cola. 7, veículo 93, controle 1, 935, 1. Fala 935,